é pra gente matar a saudade, né? Opa! Oh, vai ser bom. Vem com a gente. Peço a Deus agora que a nossa história não acabe agora. Tenho tanta coisa pra dizer, minha senhora, não chora. Meus olhos, o bem que me faz. Hoje vi que te amo muito mais e mais. Não dá mais pra viver sem teu calor. Quero beijar seu rosto, acariciar seu corpo. Eu faço o que for preciso pra poder ficar contigo. Peço a Deus agora que a nossa história não acabe agora. Tenho tanta coisa pra dizer, minha senhora. Meus olhos, o bem que me faz. Hoje vi que te amo muito mais e mais. Não dá mais pra viver sem teu calor. Quero beijar seu rosto, acariciar seu corpo. Eu faço o que for preciso pra poder ficar. Senhoras e senhores, muito barulho pra esse cara que merece muito. Tiaguinho!